bom dia, Gol 1891. 1891, bom dia, autorizado a linha decolar, vento 050 graus, 5 nós. Ali decola no zero, bom 1891. Decola 207, controle 1208, bom dia. 208, bom dia. Nível 340, direto Elefra. Direto Elefra, 340, sim. Salvador, respondeu a zona 9247, pronto, ponto 010. 9247, autorizado a linha decolar, vento 050 graus, 079. A linha decola, 10 por 9247. Salvador, boa. Bom dia, Sam. 9001, no ponto 010, pronto. 9001, autorizado a aliar e mantendo zero. Ali, mantendo zero, Sam. 9001. Brasil 9247, decolar 214, controle 1208, bom dia. 208, obrigado, Brasil 9247. Gente, com 1811, Centro Recife, 128.8, alterno 126.0, bom voo. 288-260, obrigado, bom dia. Bom dia. Yeah. 247, passando 2000. 9247, contato radaço, do nível 340, direto Leda. 340, direto Leda, azul 9247. Sam9001, decolagem autorizada, vento 050 graus, 5 nós. Deu decolagem, Sam9001. Controle Salvador, TAM 9001. TAM 9001. Contato radar, subo nível 310, direto Código. Acione transponder 5017. Acionado 5017, direto Código. Azul 9247, submarino nível 320. 320 inicialmente, azul 9247. Chamo Centro Recife, 125, décima 1, alterna 128, décima 8. Recife, 125, 128, 8, 9247. TAM 9001, chamo Centro Recife, 126, décima 8, 5, alterna 125, décima 4, 5, por favor. 265, 25, 4, 5, obrigado, bom dia. Argentina 19010, Scope Maiden, descend to 2,500 feet, 81011, fly heading Serra Vito 366 to intercept the RNAV GNSS runway 10. Roger, 2,500 feet and flying direct by the moment to Serra Vito 366, Argentina 19010. Bom dia, 3601, ponto 7301, pronto. 3601, autorizada a linha de decolagem, pistão 0, vento calmo agora com ajuste 1011. Decolagem, dá 3601, decola 242, controle 1208. 208, bom dia. Contra Salvador, 3601, no Cida da Elma. 3601, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, direto Leda. Mais uma segunda saída. Thank you.